e na fazenda no Paraná. Tomar um banho de rio no Arapai, olho bonito na Gruta Azul. Eu quero te amar de norte a sul. Te amar de norte a sul, no meu Brasil. Eu quero te amar de norte a sul, no meu Brasil. Arena Sertaneja, número 10. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. Número 9. Há tanto tempo eu queria te falar,

fazer para papá. Se demora eu vou pegar, vou te agarrar e te beijar. Fazer para papá, papá, papá. Aí sorriso. Ei, bicho, eu gostei dessa moda, mulher. Simbora fazer um para papá, turma. Vou entrar nesse para papá também assim, ó. Me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já cerquei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de baladas. Você dança e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para papá, para papá, para papá, tu garra, beija. Fazer para papá, é nós fazer para papá, para papá, para papá, garra, beija. Fazer para papá, e se demora eu vou te agarrar e te deixar. Fazer para papá, papá, papá. Fazer para papá, é nós fazer para papá, para papá, para papá, garra, beija. Fazer para outro, é nós fazer para você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou beijo, só tem uma solução, é nós fazer para papá. Você ouviu Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, na maior e melhor rede de rádios, Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.